batida que embala, que leva essa massa por onde passa, está tudo bem. Quem quiser pode chegar, o amor aqui a se encontrar. Essa batida que embala, que leva essa massa por onde passa, está tudo bem. Quem quiser pode chegar, o amor aqui a se encontrar. Toda flor, todo dia, o pecado, alegria. Deixa eu te mostrar que tem. O amor me diz que vem. Toda flor, todo dia, o pecado, fantasia. Deixa eu te mostrar que sou deusa do amor. Embala, embala, embala, embala, embala. Essa batida que passa, que embala essa massa, te está tudo bem. Quem quiser pode chegar, o amor aqui a se encontrar. E essa batida que embala, que leva essa massa pro onde passa, está tudo bem. Quem quiser pode chegar, o amor aqui a se encontrar. Toda flor, todo dia, o pecado, alegria. Deixa eu te mostrar que tem. O amor me diz que vem. Toda flor, todo dia, o pecado, fantasia. Deixa eu te mostrar quem sou. Está no show. Embala, embala, embala, embala. Fantasia. Deixa eu te mostrar que sou. Sai do chão, pô. Embala, embala, embala, embala, embala.